Pousando na pistão no zero, quando pronto, autorizado a remetida, pistão no 7, vento 190 graus, 139. Remetida, Gol no 621, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e manter no zero, gol no 621. Três 198 no solo aos 59, ao liberar via taxi Foxtrot, chame o solo Salvador 121 decimal 1. 211. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, arremeteu aos 59, confirme condições de cruzamento imediato, final na zero. Afirmativo, imediato, cara, o Roberto Bravo. Gente, autorizado, reporte gerando base final 17 para o toque arremetido, Romeu Oscar Bravo. Reportagem na base, o Roberto Cabral. Gol na 621, autorizado decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 149. Livre decolagem, zero, ponto, tráfego Salvador, muito boa. Bom dia, o Papa Papa Bravo Eco Romeu para Campinas, só para cópia da autorização. Papa Papa Bravo Eco Romeu, ainda não temos sua autorização de tráfego, aguarde mais um momento. Na sua escuta, o Bravo Eco Romeu. Bravo confirmando após o toque, necessita de quanto tempo para a nova remetida? Tráfego da Gol prosseguindo final 1 a 0. Está acabando a pousar o Roberto Bravo. Confirmando o pouso final? Negativo, a gente aguarda o tráfego da Gol pousar para a nova remetida. Gente, então inicialmente autorizado o toque capteirão no 7, o vento 180 graus, no 4 nós, aguarde para a remetida. Autorizado, vai aguardar o Roberto Bravo. Gol na 621, decolador 01, chame controle Salvador 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, voo 739, está estabilizado, 3 milhas fora de GCA. Gol na 739, bom dia. Informo chuva leve prosseguindo a parte da cabeceira 28, sentido cabeceira 10. Tráfego à esquerda, Robson 44, prosseguindo pouso pairado cabeceira auxiliar, não interfere. Pouso autorizado pistão 10, vento 190 graus, 149. É, incrível pouso na 10, bom 739. Torre Salvador, gol 1184, ponto espera da 10, pronto, bom dia. Gol 1184, mantém ponto de espera, pistão 10. Mantém ponto de espera da 10, 1184. Oscar Delta Uniforme, Sol Salvador. Ciente, pátio 4, para finalizar autorização de tráfego, a intenção de decolagem é no 7 ou no 0? Ciente, guarda de autorização, número 2 para cópia, Papatango, Oscar Delta Uniforme. Tá arrumado tudo, posso pedir? Confirme. Por Salvador, aqui é o Vito Bravo, papá, bom dia. Azul 4207, solo Salvador. Poderia entrar em contato com o Centro Brasília, controle de São Paulo, para solicitar a chamante, está operando? Agora no momento vai ficar um pouco complicado, o 4207. Opa, Tango Oscar Delta Uniforme na escuta. Afirma agilizando manobras, a linha mantém pistão a zero, preparando-se para a decolagem tão logo autorizada. Agilizando o gol 994. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado a arremetida pistão no 7, vento 190 graus no 39. Após a arremetida, mantém o farol de tapão aguardando instruções. É autorizado a decolagem. Vai aguardar Itapuã, nome do Roberto Cabral. O Azul 2780, na aproximação final, fui e aliás. Azul 2780, sim, a gente continua a aproximação, aguarde pista livre, Boeing da Gol, prestes a iniciar a rolagem de tono zero. Azul 2780, aguardando. No solo ao 06, ao liberar via Foxtrot, solo em 1, 21, 1, agilizando na medida do possível. 21, agilizando, bom, 739. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, acione o transponder 0156, prossiga para o farol de Itapuã e aguarde instruções. Acionado 0156, seguindo para Itapuã, o Roberto Bravo. Victor Bravo, papá. Solicito autorização do reboque dessa aeronave que está aqui na remota para a posição 7 do mesmo pátio. Gente, seria o Airbus da Bianca. Negativo, senhor. É Gol Victor Bravo Papá. Gol Victor Bravo Papá, remota para a posição 07, aguarda. Mantenha a escuta, aguardando instruções. Obrigado. Alô, Salvador, bom dia. Gol 1739, lembrando essas coisas. 1739, táxi via Alfa, mantém a posição do táxi de Juliette. Alfa, mantém a posição de Juliette. Salvador, gol 094, estação Fortaleza, centro da Quebec. Confirme. É o gol 094, autorização para Fortaleza, centro da Quebec, no 10. Gente, gol 094, Quebec, informação em curso, aguarde cópia. Pode. 1184, decolar 207, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, vai chamar Salvador, gol 1184. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado cruzamento da final 10, reporte girando base, final 17. Autorizado, vai reportar girando base, o Romeu Oscar Bravo. No solo 08, ao liberar via Eco, solo Salvador em 1, 21, decimal 1. Eco, solo 211, azul 2780. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado toque e arremetida, pistão no 7, vento 180 graus, no 4 nós. Autorizado toque e arremetida para o Romeu Oscar Bravo. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul 2780, Librando a F na sua escolha. Azul 2780, taxia Alfa Kilo para o pátio 3. Quando lá tem sinalizador. Alfa Kilo pátio 3, o Azul 2780. 1739, autorizado Alfa Juliette, posição 6 dúzia. Alfa Juliette para 6 dúzia, voo 739. Papapá, Bravo, é com o Romeu na escuta. Afirmativo. Apenas para informação, não obtivemos a sua autorização de tráfego, ligamos para o centro Recife e estamos apenas aguardando, ok? Uma ligação do mesmo órgão com a sua autorização. Afirmativo, Garazzo. 115, informação em curso é Quebec, mantém escuta. Tango Oscar Delta e uniforme na escuta. Liguei para essa aliança, a mesma não obteve sua CHG. Ela está entrando em contato com o Vitória Conquista para obter seus dados. Apenas confirmando, foi feito a CHG foi feita em Vitória da Conquista. Foi as informações que o senhor havia me passado. Essa aliança, ele está chegando junto com a Vitória da Conquista. 1094.4 1094, ao Salvador, autorizado Fortaleza, livre de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Destino saída Mono, Cogbo, após Cogbo, Froti, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia, onde intercepta a rota 2019. 5141, né? O transponder e o controle 119, decimal 35, gol 1094. Obrigado, Fortaleza, nível 370, curva esquerda, após decolagem, seja Momo, transição código, após Froti, onde intercepta o Zulu 19, transponder 5141, controle 7935, gol 1094. 1094, posição 10, cotejamento correto, reporte quando pronto, posicionamento e pushback. Rumba no 5, passo militar. Funcionamento por conta e risco, critério do comandante. Lima, mantém a posição, chame o solo Salvador em 121, décima 1. Rumba no 864, não escuta? Bom, no 864, na escuta da torre. Dois Salvador, bom dia, 864, sinal estabilizado. Bom, no 864, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 13 nós, caso receba no Tiquese, Robson 44, pouso pairado, cabeceira auxiliar à esquerda, não interfere. Autorizado, pouso no 0, está sendo o tráfego 864. Confirmando, pistão no 0, molhada, sem chuva sobre o campo, gol no 864. Tá sim. Eu não vi um na guarda. Romeu Oscar Bravo, atento à estrela de turbulência Boeing da Gol pousando na 1-0, autorizado a remetida pistão no 7, vento 1-8, 0 graus, 1-3, 9. Autorizado, Romeu Oscar Bravo. Ador, tem alguma previsão para o Papa Bravo Eco Romeu? Negativo. Nosso plano é a saída da El até Mótiva e direto Campinas. Gente. 21 decimal 1. 121 1, 864. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, arremeteu no 3, condições de cruzamento imediato, final 9. Afirmativo, já curvando, o Roberto Bravo. Gente, recontinuando base final 97, informa o tráfego da TAM prosseguindo para o final da 190 para pouso. Bastante o tráfego, vai informar na base o Roberto Bravo. Turbo 1094 para ponte pega acionamento. Turbo 1094 aguarda. Aguardando. Alfa Tango Tango autorizado o cruzamento do Pátio 1 até o Pátio 3. Acuse no Pátio 3, Alfa Tango Tango. Salve Salvador, 864 Lima. 1864, táxi de Alfa, reportando o táxi Juliette. De Alfa, reportando o Juliette, 864. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado toque. Pista 197, aguarde para a nova arremetida, vento 190 graus, 139. Gente, liga o toque, informa que o setor é alto, repassar. Ela pousa na cabeceira. Gente. Ah, 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída coral. 5, aciona um transponder 0260 e o controle opera em 1-9, decimal 35, rumbo no 5. Salvador, Vitória da Conquista, nível de voo 065, plano Zulu, decola da 17, primeira curva direita, corredor Axé, restrito 1000 pés, até o farol da Barra, ou liberação do controle Salvador. Na radial 155 de Salvador, a 40 milhas, cancela e prossegue instrumento no 080, Papatango Oscar Delta Uniforme. Controle Salvador para hoje em 119, decimal 35. 00, bom dia. Canal 000, bom dia, pouso autorizado, pistão 90, vento 180 graus, 109. Está autorizado o pouso na 10, 9000. O Papatango Oscar Delta Uniforme foi entrecortado devido ao colega que modulou. Confirme o transponder e a frequência do controle. Bono 5116, Papatango Oscar Delta Uniforme. Confirme o PLB. Seguinte, Pátio 4, para acionamento e táxi TUI. 1-8, 195, Papa Tango, Oscar, Delta, uniforme. Mike Romeo Alfa, mantém escuta. Umba 1-5, mantenha a posição da presente, chame TUI, 1-8, 195, Umba 1-5. Uno 094, portão 10, coordenação com a equipe de som da Infraero, inicia o pushback e retorno táxi. Quarta táxi, Uno 094. Autorizado a emitida da pistão 97, vendo 180 graus, no 19. Autorizado, Manoel Cabral. Cabral, com minha guarda. Umba 1-5, confirme decolagem a partir da captura 1-0, prossegue para decolagem a partir da Texas Hotel. 1-5, gente, autorizado, cruzamento pistão 1-0, na Delta, mantenha a posição, chame o solo em 1-2-1, decimal 1. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado para seguir o cruzamento final 1-0. Reporte gerando base, não há tráfego a reportar. 7-7-7-7, a forma de volta para a rota oficial 8-0. Vamos fazer a presença, tá? Ciente da autorrotação, ciente o Romeu Oscar Bravo. Vento 180 graus, 1-2, nós autorizado o procedimento. 7-7-7 gerando base, a rotação 8-0. Fecha no zero. No ponto de espera, transfere 2-108-95, altímetro 1-0-2-0, rumbo no 5. Autorizado a remitida, pistão 97, vento 180 graus, 129. Gente, Romeu Oscar Bravo. Rodou Campinas, livre de voo 280, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda Motiva. 5165, o transponder, controle Salvador, 119.35, a rota via plano de voo, papapá, Bravo, Eco, Romeu. Campinas 280, decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, transponder 5165 e controle estabilizado CP5, está pronto para acionar. Seguinte, do acionamento, Pato 3 a critério, papapá, Bravo, Eco, Romeu, reposto quando pronto para o táxi. Vamos lá para o táxi, Bravo, Romeu. 9000, mantém a posição antes da taxa Juliette. Vai na Teresina. Na Juliette, tá. Tanto 9000, mantém a posição antes da taxa Juliette. Na Juliette, tá, 9000. Oscar Delta uniforme para o acionamento do 118.95, parte 4. Gente, Oscar Delta uniforme. Salvador, Tantrizão 91, solicita o posicionamento na 05. Tantrizão 91, aguarda, mantém a posição. Mantém posição e aguarda a cópia, Tantrizão 91. Fala gol no 094, para o táxi, Uno 73, 3 horas, Teresina. Uno 094, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia. O ponto de espera pronto, mantém a posição, chama a torre 1-8-95. O altímetro 1020, gol no 094. Aqui em dia, posso esperar 1-0-9-5, 1-0-9-4. Táxi via Pátio Itaqui Índia, Gol no 094. Como cotejado, Pátio Índia, Gol no 094. Lola, mais um não. Confirme? Papa Bravo Eco Romeo. Solo 09000. CAN 9000, prossiga. É, possivelmente foi uma torre aí que o nosso pouso está tendo colisão com um pássaro aí. E que onde que está colisão com um pássaro? CAN 9000. Primeiro texto da pista aqui. Gente, 9000, aguarda. Para o táxi, Papa Papa Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, confirma o POB? 02, 4 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Papa Papa Bravo Eco Romeo, Ribeirão Preto, 4 horas 02? Afirmo. Gente, táxi no Pátio 3 aponte para ingresso no pátio principal, Papa Papa Bravo Eco Romeo. Táxi no Pátio 3 apontará para ingresso no Pátio 1, Bravo Eco Romeo. Papá Romeo, Romeo, Romeo Golf, São Salvador. Papá Triple Romeo Golf, 200 Brasília, guarda. CAN 9000, autorizado Juliette 09, o portão. Juliette, pessoal 09, está 9000. CAN 3191, pronto, cota. Torne novamente a frequência do controle em 119.35. A aeronave da TAC que pousou na 110 reportou possível colisão com pássaros. Estamos verificando a vistoria na pista 110. Ok, vai fazer com conta aqui. Gente. 857. Transponder 5144, o controle 119.35, CAN 3191. CAN 3191, autorizado 340, Galeão, decolando 10, curva direita, Dael, Leda, pós direto, Irumi. Intercepta foi no número 857. 5144, transponder e o controle, Salvador, 119.35. Sim, CAN 3191, cotejamento correto, já pronto para puxar questionamento? Afirmo, 3191, pronto, pode questionamento. 7, mantenha a posição, aguarde as instruções. Mantenha a posição, CAN 3191. Papapá Bravo Eco Romeo, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera 208.95, altímetro no 020. Ponto de espera 208.95, no 020, no altímetro via Índia para o ponto de espera, Bravo Eco Romeo. Alô, Salvador, bom dia, é o Azul 2770. Azul 2770 é o número 5 para a Copa Guarda. Escuta ciente da Quebec, 2770. Alô, 2407, ciente da Quebec, Guarulhos, 3470. 4207, ciente para a conta agora. Ciente. Salve, Salvador, Papa. Bravo, Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, Salve, Salvador. Confirma o horário do seu plano, Papa Tango Mike Bravo Uniforme. Gente, tem um plano 1300 Zulu, já vencido. Tem um Mike Bravo Uniforme, ele não recebeu seu plano, vou checar junto a Salies. O Victor Bravo, papai na escuta. Alto e claro, senhor. Gente, autorizado o reporte da remota até a posição 07. Reporte no término, Victor Bravo, papá. Obrigado. CAN 3191, senhor. 3191, prossiga, salve. Só pra informação, está aguardando o pressionamento devido à aeronave da companhia que reportou colisão com o pássaro durante o pouso. E como uma aeronave já na pista alinhado e duas no ponto de espera aguardando. Esse é o motivo de ainda não ter realizado o pushback. Gente, mantém posição, está atrás, eu também. São 3195340, aguarda. Papá, papá, Mike, como meu alfa, a intenção é sobrevoar um farol tapão e farol da barra. Do papá, papá, Michael, meu alfa. Papá, papá, Michael, meu alfa. Aguarda pra cópia. Alfa Tango Tango, aguarda. O Golf, aguarda. Papá, papá, Mike, Romeu, Alfa, pronto, cópia. Papá, papá, Mike, Romeu, Alfa, Enimar, voo local, 500 pés, decola da Enimar. Quando autorizado pela torre de controle, após a decolagem, toma proa da pista 17, cruza, sobrevoa a pista 17, sentido 1735, até interceptar a linha do litoral, onde prossegue via linha do litoral sul, para sobrevoa em Itapuã e em Farola Barra. A frequência de controle 199.35, o papá papá, Michael Meu Alfa. Responde 0112, altitude de 500 pés, aguardando outra versão da torre de controle para decolagem e cruzamento da pista 1735. Como é que o meu alvo por bem? 05 a bordo para acionamento, decolagem, torre, 108.95, papapapá, Michael, meu alvo. Alfa Tango Tango, pronto, cópia. Papá, papá, Alfa Tango Tango, Salvador Guanambi, 100 nível. Decola da pista 10, primeira curva à direita, descida a saída Arbó, após Arbó direto. Transponder 5153, controle em 119.35, papá, papá, Alfa Tango Tango. Cotejamento para 3, já pode quando pronto para o táxi, Alfa Tango Tango. Tomando que temos uma aeronave na pista, duas no ponto de espera. É, a pista impraticável devido à colisão com o pássaro, Alfa Tango Tango. Vai aguardar mesmo assim? Se quiser aguardar para acionar, fica a critério. Uniforme Serra, seguinte é o número 5 agora, para a cópia agora. Número 5 na sua escuta. Papá, triplo meu Golf, mantém a escuta, a solicitando sua autorização agora ao Centro Recife. 115, pista 190 liberada, decolagem autorizada. Vento 180 graus, 139. Rio será coordenado, papá, papá, bravo, informe, Sierra, 17, Momo. Victor Bravo, papai, entendido, reboque final 007. Salvador, Michael Romeo. Michael Romeo Alfa chamou o ator? Prometido, está chamado próximo. Gente, o Michael Romeo Alfa aguarde para início da decolagem a partir da RMA. Tem a previsão? Um minuto. Obrigado. Torre, Salvador, 600. O Xanar 6200, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 180 graus, 129. Rumba 15, decolado aos 35, chave controle Salvador em 119, decimal 35. 119, decimal 35. E o Alfa Tango? Gente, papá, papá, alfa, tango, tango, autorizado, táxi, via parte 1 até o ponto de espera da pista no zero. O ponto de espera, torre, 108.95, altímetro 1020. Vai que é o meu alfa... Reporte fora do solo, vento em Salvador 1970 graus, 119. Após decolagem, aguarde para o cruzamento do eixo de decolagem da 1973. Gente, beleza, a posição da decolagem vai reportar para o cruzamento, vai ter o 9. Solo, mais grave, tá? Aguarda. Mais destino? Gente, aguarda. Romeu Alfa, prossiga para a final 17, aguarde para o cruzamento para o farol de Capão. Mike Romeu Alfa. Positivo, prosseguirá para a final da 17, está visual no trânsito na final da 10. Gente. Confirmando? É o azul 407, eu tenho uma ideia de quanto tempo vai demorar isso. 5 minutos para a cópia. Obrigado. Curtíssima linha, mantém agilizando manobras. Gol no 094. Faz o avião que a linha mantém, gol no 094. Mando? Só seria a saída prevista pro 2770, senhor? Mais 2 minutos, golpe 2770, previsto por aula. Graças. Papá, papá, corrigindo. Papá, tango, Mike Bravo, uniforme na escuta. Solicito que entre em contato com a Saleia Salvador, mesmo não recebeu o seu plano de voo. Azul 2770, ponto cópia. Na escuta, prossiga 2770. Azul 2770, Salvador, ponto seguro. Autorizado nível de voo 180. Golf 677 é a rota, decolada 10. Primeira curva à direita. Perfil da saída, coral. Transponder 5077. Frequência do controle 119.35, azul 2770. Autorizado, ponto seguro, nível 180. Golf 677. Decolagem pela 10, saída coral. Transponder 5077 e o controle 11935, é o azul 2770. Primeira curva direita complementando o azul 2770. 18 ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador em 121, décima 1. Obrigada. Agora. Gente, Mike Romeo Alfa, chame o controle 1-19 decimal 35 para prosseguir, bom dia. 119-35, obrigado, senhor. E Alfa, mantenha a posição de táxi, Juliette. Alfa, Salvador, estamos 3191, tem um estimado? Agora, estamos 3191, qual é a razão que o pessoal inicia a porta táxi? Autorizado, posicionamento, estamos 3191. 0082, bom dia, continue a aproximação, aguarde que estão no zero livre, Boeing da Gol iniciando rolagem. Aguarda, pessoal. Gente, isso é por conta e risco. Papapá Bravo no Fonte Serra. Papapá Bravo, Eco Romeo, ciente, mantém o ponto de espera. A Matheus está se escutando. Ciente, Alfa Tango Tango como número 2, aguarde. Gente, apenas para informação, o seu plano não chegou no centro Recife, estamos ligando com ele. Já liguei para ele, ele solicitou que ligasse daqui a 2 minutos e estamos refazendo a ligação, apenas para aguardar. Drauzio 12, nós informamos pista molhada a partir do segundo terço. Objetivo de repouso, sede da pista 402. Plano 094, decolado aos 40, chame controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, até já. Direto Mótiva. Onde intercepta a rota Upper Zulu 10 e segue de alta do plano de voo. Transponder 5147, frequência do controle 119.35 azul 4207. Autorizado 320 para Guarulhos, decola primeiro curva direita da Euleda após Euleda direto Mótiva. 5147 o transponder e 1935 ao controle. 4207 no 23, pronto para puxa zona. Confirme a rota e o transponder, não consegui copiar. A rota é via Perdolo 10 e o transponder é 5147. Correto, portão 03, reposte quando pronto, pressionamento pushback 4207 na azul. Prontíssimo. Gente, agora na posição, o 4207. Quase. O Oceané 6200 mantém a posição antes da sua Juliette. Então 3895, Salvador Guarulhos, autorizado em voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda, após a Euleda Mótima, onde intercepta a moto Pesulu 10 e segue via rota do plano de voo. 5167 é o transponder, o controle em 119.35, então 3895. Autorizando Guarulhos 340, decola da pista 10 da Euleda Mótima. Correto, planejamento 3895, aguarda para pushback acionamento. Já pronto? Ainda não. Reposto quando pronto então, o TAM 3895. Tem condição de ingressar sem ter feito Guaraná da TAM esquerda? Tem. Confirme? Afirma aí, qual é o bloco? 08, autorizado via Juliette, 08 ao portão, Oxalé 6200. Falou, Salvador, 31, avião, transportagem 200, 335, Campinas. Então, 3191, copiado Campinas, 0335, confirme o POB. 200, visual colega da Bianca. Então 3191, após o Airbus da Avianca, prossegue para o ponto de espera via Taxi Índia. O ponto de espera, torre 118.95, altímetro 10.20. Gente, após a Avianca, torre 18.95, dia, táxi é via Ponte Parada Índia, tá entregando o avião, obrigado. Pessoal, Salvador, 2770, pronto pro táxi. CLB de 50, autonomia 3 horas e 30, alternando ilhéus. Confirme a autonomia? 3 horas e 30. Azul 2770, táxi em frente, segue o Airbus da TAN como número 2, no ponto de espera 208.95, altímetro 1020. 1020, vai seguir o Airbus da TAN após 118.950, 2770. Salvador, vou 756, autorização Galeão 756. 1556, o número 4, para autorização da guarda. Paulo Salvador, azul 4082. Azul 4082, táxi via Alfa, táxi lento, mantém a posição antes do táxi aí, Juliette. Via Alfa, táxi lento, mantém antes da Juliette, Azul 4082. Solo, Romeu, Romeu Golfo. Só Patrick, Romeu Golfo, solo. Ainda não estou com a conta, já tem plano mesmo? Negativo. Esse mesmo, eu faço os planos, você vê aí como é que é, se eu for cama, não tem então. Eu já entrei em contato com o Centro Recife não possui seu plano e pediu para que aguardasse, que estava checando junto com o plano de voo. Então, Sapatango, Mike Bravo, informa a guarda. O motivo do nosso atraso aqui para passar para os passageiros? Qual o seu pátio para papapá Bravo Uniforme CA? Pátio 5, vai até. Seguinte, o motivo do seu atraso foi não recebimento do seu plano de voo na torre de controle de Salvador. Agora eu já tenho seu plano e sua autorização. Pronto, com a pena. Afirmo, o meu plano foi passado junto ao balcão. Seguinte, solicito que faça um reporte disso. Será que? Papapapá, Bravo Uniforme CA, ponto cópia. Bravo Uniforme CA, Salvador, CA, November Delta Hotel, 1100, 1000, nível, Planning Yankee, decola da pista no 7, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, após Momo direto, rota via plano de voo. 5146, transponde o controle de Salvador em 119.35, papapapá, Bravo e Uniforme CA. Autorizado, já é o valor para a barreira azada, que é a November Delta Hotel. Uma centena, decola no 7, primeira curva esquerda, perigo Momo, após descer conforme a rota do plano, 5146, aciona 1935, com o controle, o Bravo do Corte de Guerra para o acionamento. Já acionado. Bate o 5 para ver. Está com 04 a bordo, alternando Palmas, 530 de acionamento. Gente, para passar para o Uniforme Serra, dá presente, chama a torre para o táxi no Pátio 5. Papapapá, Bravo Uniforme Serra. Dá presente para a torre, o Bravo. Para ingresso na Juliette, o 4082 Azul. Gente, aguarda com a torre 4082 da Azul, sua posição prevista 03, que se encontra ocupada. Aguardar, 4082. Bravo, Papá Romeu, hotel, por favor. Romeu, até o meu Golf. Cliente da Quebec, uma hora, vou voltar com o sobrevoo Cidade Baixa, por favor. Quatro da cópia. Guarda, Golf. Paulo, Romeu, meu Golf. Romeu, Romeu, Golf e solo. E essa agora que você estava aí com vocês, é claro. O plano acabou de chegar. Eu estou gostando pra caramba, hein? Agora foi 14, 45, 18 já, só pode. Eu solicito que faça um reporte disso, o Papá Romeu, Romeu, Romeu Wolf. Com certeza, isso não é bem, não. Concordo. Estou ciente, solicito que faça um reporte. Aqui a gente fica, tanto quanto vocês, só aguardando. Vamos, tá aguardando aí. Salvador Tower, Florida West, 7751, good morning, with you on the localizer. 7751, continue approach, standby runway 10 vacated. Standing by. Alfa Tango Tango, decolagem autorizada, pistão 90, vento 190 graus, no 119. Para Alfa, essa é Juliette, na 2, 5, 5. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, pronto, cópia. Não, meu Golf tá pronto, cópia. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, Salvador Brasília, livre de voo 200, decola da 17, primeira curva direita, perfil da saída Arpó, transição Elefa, onde intercepta a rota Zulu 8 e segue de alto tom de voo. 5-4 no 4, eu transpondo o controle 119, decimal 35, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Obrigado, Brasília, no 200, decola 17, direita Arpó, confirmamento correto, papai Romeu, meu Golf, confirma o PLB. 02 a bordo para acionamento 2, 108, décima 95, hangar deve estar, papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Runway 10, Florida West, 7751. Papapá, Alfa Tango Tango, decolado aos 50, controle Salvador, 119, decimal 35, bom voo. Não, 35 vai chamar. Obrigado, amiga. Boa tarde. Boa tarde. Salvador, transmitiu o plano para o Centro Recife. Para o Centro Recife, não recebeu o plano. É, o Azul 407, solo. Prossiga, senhor. Está valendo apenas o ATR da companhia Calda. É, o que impossibilita o seu pushback. Esse é o motivo do seu aguardo. Sim. Reporte na papá para ingresso de zona 7. O 556, pronto, cópia. 556, pronto. Uno 556, Salvador Galeão. Autorizado, livre de voo 360. Decola da pista no zero. Primeira curva direita. Descida, saída da Leda, após Leda. Voa direto em posição Irumi. Índia Romeu, uniforme Mike Índia, onde intercepta V9 857. 5170, eu transpondo o controle 119, decimal 35, voo 1556. Autorizado Galeão 360, escola da 90, com curva direita, Adel, Leda, Irumi, após o operador 857. Transponder 5170, controle 1935, voo 1556, posição 62. Protegimento correto, após quando o pressionamento pushback, voo 1556. Levanta. Azul 4207, quadrando equipe de solo, inicia pushback no 03, é porta táxi. Coordenação inicia, porta táxi, 207. Romeu, Romeu Golf, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, capiceiro no 7. Reporte alinhado e pronto, no 7, no 7. Na sequência, está pronto para a decolagem do 770. Gente, Azul 2770, mantém o ponto de espera. Mantém. Florida West 7751, the ground at 52, vacate the runway via taxiway Golf and contact ground 121 decimal 1. 21-1 at Golf, Florida West 7751, good day. 321 de Salvador a 100 milhas, cancele o prossegue visual. Transponder 5420, controle 119 decimal 35, Papatango Mike, Bravo e Uniforme. O deixamento correto, informe o PLB, autonomia, o Papatango Mike Bravo, informe. Gente, confirme com a torre, o Mike Bravo, informe, fracionamento 118.95. Romeo Ground, Florida West 7751, clear of 10 at Golf and Alpha, taxi to parking please. Florida West 7751, taxi straight ahead via Alpha Kilo to Abram 3. Kilo to Abram 3, Florida West 7751. Sir. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, confirma a intenção, é voo na cidade baixa, seria melhor pro whisky? Ah, sim, comprou o whisky pro Hotel 20 para o meu, até o meu Golfo agora. Tá correndo, Golfo. Então, o meu Golfo mantém a posição, aguarde para a decolagem. Torre, bom dia, papa, bravo, de Pontier. Bom, 1162, pouso autorizado, pistão 90, vento 190 graus, 129. Teve pouso, baixar travado, 162 a Golfo. Tram 3191, decolar 254, controle 120, corrigindo 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, tá 3191. Papá, bravo, uniforme Sierra no pátio 5, liberacionar, chame táxi. Descontará para o táxi, bravo, quanto é? Para decolagem, papá, o meu até onde o Golfo. Preparador, bom. Então. Quem mantém pistão no zero? Quem está de volta com o colega da rua após o pouso do mesmo, a linha de mantém. 207 está pronto para o táxi, alternando Ribeirão Preto com 4 horas e 42 de autonomia e 123 a bordo. O 4207, confirma os dados novamente. Negativo, confirmarei. É, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 42 minutos de autonomia e 123 a bordo. Azul 4207, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, torre 108, decimal 95. Libre táxi até o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 18, 4207. Azul 4282, corrigindo Azul 4082, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, Azul 4082. Passou, Salvador, boa tarde, 1790, informação Quebec, autorização recebida. Informação em curso, o meu vai de cópia, gol no 790. 1556, pushback sarmento 62. Chegou no 556, meia dúzia o portão, correndo a equipe de solo é para o táxi. Autorizado, semana para o táxi, 556. Paulo, pode prosseguir no táxi, 6200. Afirmo, Xené 6255, atento ao Embraer da Azul. Seu portão é o 04. O tráfego à frente irá ingressar no portão adjacente, o 03. Seu 04, atento ao Azul, 6255. Sordo West 7751, next left to Ebron 3. Azul 4207, ponto de espera da 10, pronto. Tente Azul 4207, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4207. Táxi via Alfa, mantém a posição, táxi via Juliette. Alfa, mantém a Romeu, Golf, decolado é 58, controle Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 119, 35, Romeu, Romeu. 790, pronto, com aberto. Ótimo. 1790, autorizado Recife, nível de voo 370. Decolando a pista no zero, primeira curva esquerda. Perfil de saída Pucajamo após Caju. Via rota do plano de voo, 5174, transponde o controle em 119.35, 1790. Autorizado 370, Recife, decola da 10, Pucajamo, Caju, 5174, 1935, controle, pronto, puxação nata no 7. 1790, confirme sua posição? 7. Gente, aguarda, 1790. Meu gol, obrigado, Romeu. Bom voo. Azul 2770, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 180 graus, 129. Isso é decolagem 2770. Hotel, meu Golfo tá fora do solo, seguindo.